banca aqui não tá pra brincadeira. Banca nervosa, banca ligeira. Aqui é o pé de KLJ na batida. Só, só a verdade, mensagem positiva. No segundo, no minuto, eu faço meu horário. Pensamento aqui é revolucionário. E a falange entra em cena, rouba a cena. Atitude não falta, sem problema. Eu tô ligeiro, esperto só se for agora. Eu já disse, só Deus sabe a minha hora. Quem é, quem é? Sempre vou na fé. Tô firmão com os parceiros, assim que é. Bandido, vem comigo, na rima eu te digo. Jesus é o caminho, o rap é o destino. O barato é louco e o processo é lento. Vários manos, só sofrimento. Mas eu sei o que o sistema quer pra mim. Droga, álcool, o crime, enfim, tiram sua liberdade. Te joga até das grades num sistema implacável. Cheio de covardes, na estatística negativa não vou ser numerado. O rap tá na veia, tá representado. Meu KM é o 18 da Via Anchieta, ladrão. Pode chegar, chega meu irmão, conexão SBC. A Zona Norte, versão brasileira. O rap bate forte, eu sou do ABC. Você já me conhece, CLUX. Vê se não esquece que a LJ vem firmar os squats e pá. Bad no ar, Tribunal Popular. B.A.D. Caluques e pá. Tribunal Popular. B.A.D. Caluques e pá. Tribunal Popular. B.A.D. Caluques e pá, pá. Tribunal Popular. B.A.D. Caluques e pá. No ar, Tribunal Popular. No ar, Tribunal Popular. No ar, Tribunal Popular. Mó satisfação, sem palavras pela humildade. Cheque mais não mate, sem errar o tom. Entre a cruz e a espada, se liga sangue bom. KLJ nas picapes, bag no vocal. E aí 4P, firmeza total.